rap eleva a mente e deixa bamba. Minha caçamba, lotada de formação. Fá, brota do solo uma nova unção. Sou brasileiro nato, ficando longe da mistura. Driblando o protocolo, lançando meu som na rua. Eu pego meu dom, multiplico no swing. Embasado em raízes, Martin Luther King. Sei por onde ando aí, aonde olho. Às vezes enganado, meu pé na lama eu molho. Mas o rei me lave, logo sigo em frente. Mansidão da pomba, astúcia da serpente. Pois o show não para, eu sei, o tempo corre. Quem vive de passado logo de fome já morre. No anonimato, na fantasia, na inverdade, autoridade, hipocrisia. Que vem do alto, prejudicando embaixo. Por isso na minha rima logo um esculacho embaixo. A vida é uma só, porém existem dois caminhos. Quem chega e se apresenta quando a gente sai do ninho. Sua escolha é só tua, minha já tá tomada. Etimologia, evoluções batucadas. Com a direção na mira, sem me dispersar. Vou chegando até meu alvo, cansando de me cansar. Uma tramada idolatrada. Salve, salve. Compositores de verdade. Salve, salve. As quebras de toda a cidade. Salve, salve. Sim, salve ao hip hop. Salve. Uma tramada idolatrada. Salve, salve. Compositores de verdade. Salve, salve. As quebras de toda a cidade. Salve, salve. Sim, salve ao hip hop. Salve. Se é tempo de batalha, fogo santo e não dá palha. Obra-prima no quincalha, não jogarei a toalha. E vou vendo meu flow, difundindo com requinte. Nacionalizo o que vem lá da gringa, que é o seguinte. No meu Brasil, o rap se fortaleceu. De tanto comer papinha, nosso gigante cresceu. Adquiriu conhecimento, maturidade. E hoje representa mais de 20 anos de idade. É, tome cuidado com o que canta. O lixo musical não sairá da minha garganta. Na arte da composição, tenho respeito. Meu senso apita o jogo quando o lance fica estreito. Se é pra lutar, então lute. Aperto a trave da chuteira, lembrando do meu que chute. A minha arma é um livro antigo que fala que tudo eu posso. Pra quem fica ciscando se o produto é tudo nosso? É 10, o beat na mente bate. E me corda bamba, não aguanto o combate. Dou continuidade na movimentação, mantendo a tradição de geração a geração. Uma tramada idolatrada. Salve, salve. Compositores de verdade. Salve, salve. As quebras de toda a cidade. Salve, salve. Sim, salve ao hip hop. Salve. É uma tramada idolatrada. Salve, salve. Compositores de verdade. Salve, salve. As quebras de toda a cidade. Salve, salve. Sim, salve ao hip hop. Salve. É uma tramada idolatrada. Salve, salve. Compositores de verdade. Salve, salve. As quebras de toda a cidade. Salve, salve. Sim, salve ao hip hop. Salve. É uma tramada idolatrada. Salve, salve. Compositores de verdade. Salve, salve. As quebras de toda a cidade. Salve, salve.